frequente para um dos distritos desse ano, no secundário. Controle de Salvador, muito bom dia, 13601 na saída da EL. 13601, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, após Bridge, 3601. Confirma se a mensagem foi para o Santa 3601? Afirmativo. Sobe, mantém o nível 300, restrito pelo centro e da presente rua Bridge. Ok, restrito 300, vou no Bridge, Otan 3601. No 3601, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 3325, TAM 3601. Obrigado, bom dia. Bom dia.